Lei de Drogas, Guia Jurídico e Operacional para Guardas Municipais. A Lei nº 11.343/2006, comumente chamada de Lei de Drogas, é um dos pilares da legislação penal extravagante e tema obrigatório para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esta norma não se limita a definir crimes. Ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, e prescreve medidas de prevenção, atenção e repressão ao tráfico. 1. Disposições preliminares e o conceito de drogas. Diferente de outras leis, a Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea. O artigo 1º, parágrafo único, define drogas como substâncias capazes de causar dependência, mas a especificação de quais são essas substâncias depende de listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, geralmente via Anvisa. Como regra geral, são proibidos em todo o território nacional o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas drogas. A exceção ocorre mediante autorização legal para fins medicinais ou científicos, ou em casos de uso estritamente ritualístico-religioso, conforme a Convenção de Viena de 1971. 2. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. O SISNAD articula e coordena as atividades de prevenção e repressão, operando em conjunto com o Sistema Único de Saúde, SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Princípios e objetivos. Princípios: respeito aos direitos fundamentais, autonomia, liberdade e a responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. Objetivos: contribuir para a inclusão social, promover a socialização do conhecimento sobre drogas e assegurar a integração entre as políticas de prevenção e repressão nos âmbitos federal, estadual e municipal. Exemplo prático para a Guarda Municipal. A atuação da GCM em Manaus deve estar alinhada ao SISNAD, buscando não apenas a repressão, mas a integração com as redes de saúde municipais ao lidar com usuários em situação de vulnerabilidade. 3. Prevenção, tratamento e reinserção social. A lei prioriza a redução de fatores de risco e o fortalecimento de fatores de proteção. Diretrizes de prevenção. Reconhecimento do não uso e da redução de danos como resultados desejáveis. Investimento em esporte, cultura e artes como forma de inclusão social. Tratamento e internação. O tratamento deve priorizar a modalidade ambulatorial, sendo a internação indicada apenas quando recursos extra-hospitalares forem insuficientes e autorizada por médico. Internação voluntária. Com consentimento por escrito e término por decisão médica ou solicitação do paciente. Internação involuntária, sem consentimento, a pedido de familiar, responsável legal ou servidor público da área de saúde ou assistência social, vedada a solicitação por servidores da segurança pública. Prazo máximo para desintoxicação é de 90 dias. Plano Individual de Atendimento, PIA, obrigatório para o atendimento na rede de saúde, deve ser elaborado em até 30 dias e atualizado constantemente. 4. Crimes e penas. O usuário. Artigo 28. Este artigo trata de quem adquire, guarda, transporta ou traz consigo drogas para consumo pessoal. Penas. 1. Advertência. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Importante: não há pena de prisão para o usuário. Se houver recusa injustificada às medidas educativas, o juiz pode aplicar admoestação verbal ou multa. Prazos: as medidas de prestação de serviços e cursos educativos têm prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, o prazo sobe para 10 meses. Critérios de diferenciação, artigo 28, parágrafo 2º. O juiz e o guarda municipal na abordagem devem observar a natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. 5. Crimes e penas. o tráfico e condutas afins. Tráfico de drogas, artigo 33. Conduta ampla, importar, vender, transportar ou equiparados. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e multa. Tráfico de maquinário, artigo 34. Fabricar ou possuir objetos destinados à fabricação de drogas. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Associação para o tráfico, artigo 35. Duas ou mais pessoas associadas a praticar os crimes dos artigos 33 ou 34. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º. Redução de pena de 1/6 a 2/3 se o agente for primário, tiver bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Causas de aumento de pena. Artigo 40. As penas do tráfico são aumentadas de 1/6 a 2/3 se houver transnacionalidade do delito, o agente prevalecer-se de função pública, ponto vital para guardas municipais. A infração ocorrer em imediações de presídios, escolas, hospitais ou unidades militares ou policiais. O crime envolver violência ou emprego de arma de fogo. Caracterizar tráfico interestadual. Envolver ou visar atingir criança ou adolescente. 7. Procedimento penal e investigação. Prazos do inquérito. 30 dias se preso e 90 dias se solto, podendo ser duplicados. Materialidade. Para o flagrante, basta o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga. Destruição de drogas. Com prisão em flagrante, a destruição deve ocorrer em 15 dias após determinação judicial. Sem flagrante, em até 30 dias. Infiltração de agentes. Permitida mediante autorização judicial e ouvida do Ministério Público. 8. Aspectos judiciais e penais. Os crimes de tráfico e associação são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto ou anistia. O livramento condicional só é possível após o cumprimento de 2/3 da pena, sendo vedado ao reincidente específico. Na fixação da pena, o juiz considerará com predominância a natureza e a quantidade da substância.